Nós. Traduzindo para 2109, Pantanal 4710. 648, pouso autorizado, pista 90, uma centena com 15 nós, minutos. Ajuste no 09. Dois pés, Lima Quilo Zulu, na proa de Duna Livre LS, é posta brisada. Autorizado ingresso, reporte aliado e pronto, cabeceira 17, ótimo, logo. Contato da decolagem, 360, saída da Euleda Bridge. Euleda Bridge, 360, 465. Oxalé 63 no quarto, estabilizado? Estabilizador 63 no quarto. 72, 118, mesmo pulso. 86, obrigado. São 70 para o 60, o Pantanal 4790. 747-10, 2000 pés, ajuste 10 no 1. 2000 pés, milhões, Pantanal 4790. Quilos do Luto, 2, 118, meia. Luto, 63, 14, pouso autorizado. Pistão 0, uma centena com 15 nós. Livre pouso, 63, 14. 10 graus à direita para evitar formação. Romeu, Teósca, reporta na rotatória, visual com campo. Sim, reporta lá na rotatória, Romeu, Teósca. Saída para Aracaju. Para Aracaju, se for aí o dependendo do nível, pode ser Conde ou Puca, Jama e Jamo Caju. Pois Deus, o nosso nível é o 170. Ótimo, então é o trip 525627. Eu teria que já o pré-aprovado 190 para Aracaju. Copiaria? Copio, claro. Então, 190 Aracaju, aprovou. Decola pistão no zero. Mantém a decolagem até cruzar 2 mil pés da terceira milha. Após descer curva à esquerda. O perfil de subida então seria Puca, Jamo, após Jamo, transição Caju, Alfa Romeo e Informe. 19,8 para o controle. 18,614. Vai acionar 5,566 para o trip 5,627. 4065. 4065, siga. Solicita para o 210 para evitar informações. Cliente após Leda. Cliente após Leda, o 465. Romeu até Oscar na rotatória. Cliente Papatango Romeu até Oscar, aguarde um instante. Aguardando Romeu até Oscar. Controle Oscar Papagô. Oscar Papagolf, contato da decolagem, sobe o 090, mantém a proa até cruzar 3 mil pés. Após 3 mil pés, curva para Conte. Mantendo a proa até cruzar 3 mil, após Conte. O Romeu até o Oscar, atua em 118.6. 118.6, Romeu até o Oscar. Oi, Romeu até o Oscar, encontra-se na rotatória, visual com campo. Romeu até o Oscar, reporte final de 3 mil, ficha no 7. Reportará final de 13 mil, ficha no 7, Romeu até o Oscar. Sendo a identificação, desce ao 050, chegada Maria. Restrito no 240, 240, cotejo. 240, restrito azul 4065. Final de 3 mil, pista 17. Todo autorizado, pista 17, 120 graus, 149, Romeu até Oscar. Cliente, livre pouso, 197, Romeu até Oscar. Pelo Zulu, 22, direito, 1219. Cliente, Oscar Papagolf na proa de Conde. Azul 4065, Recife 1251, no secundário 3325. Azul 4065, Azul 4065, obrigado, aguanta a chuva. Estabilizado no LSX, Pantanal 47107. 747102, 118.6. 118.6, obrigado, senhor. Salvador, boa tarde. Pantanal 4710, ingressou no segmento final. tarde, Pantanal 4790, ajuste no 011, uma centena com 15 nós, pouso autorizado, destino 0. Autorizado da 10, Pantanal 4790. No meu até Oscar, autorizado, reporte livrando. Sete no 396, sem identificação, desce a nível de voo 060, chega da Mare. 396 na proa de Itaque. Boa noite 07, a sua identificação desce ao 070, chega da Bonfi. No 0, 2, 6, direita, 1, 2, 1, 9. Direita, 1, 2, 1, 9, Pantanal 4, 7, 1, 0. Quanto? Me chamou só? Paulo Salvador, boa tarde, Pantanal 4710, na sua disputa na Alfa. Pantanal 4710, táxi autorizado via Alfa, última esquerda pela Índia, portão 4. Alfa, última esquerda, taxi Índia para o portão 4, Pantanal 4710. Palmeiras Serra Hotel Charlie, a sua identificação desce ao nível 080, chegada Mare 250 nós. Tango Vitor, Mike Quebec, prossiga para o controle. Ed, confirma o tipo da aeronave e pessoas a bordo. Tenente 4, Michel B, o Vitor Mike Quebec mantém o corredor Veracruz até Paripe, após Paripe rotatória. Zu 4032, 2000 pés, livre LS, após estabilizado 4032. Controle Zu 4032, após etapa, pode descer via? Estimativo, 4032, ajuste no 011. No 091, 4032. Voo no 396, descida ao nível 050. Voo no 807060. Meu Serra Hotel Charlie desce ao nível 070. É o Lima, Kilo XR, Salvador, Veracruz. Está estacionado no Pátio 3, decola pista 1-0, confirma. Data, pista 17, curva direita, via corredores, axé, controle 19-8-2-18-6, acione o código 0116. De 0160, acionado, Vitor de Juliette. 03 no PB 198 controle para acionamento para a classe chamada 1286, informação é papá, altímetro 1011, bom voo, Lima, Kilo X-ray. Lima, Kilo X-ray, Salvador, Veracruz, Papatango, Vitor, Mike, Quebec, controle. Vitor Mike Quebec, controle. 327, ciente da Bafá, autorização para Ilhéus. Chamou, confirma. Temos, senhor, 6327, Ilhéus. Ilhéus, já aprovado, 240, quanto cobre? Pronto. É Quebec agora em curso, não houve nenhuma modificação significativa, apenas atualização mesmo do horário, 1011 no altímetro. Salvador e Elcio, nível aprovado 240, decola a pista 10, mantenha a reta até cruzar 2.000 pés ou 3.000. Após descer a curva pela direita, perfil subido da Euleda, após Leda, direto e Elcio. Controle 119.8, a torre 118.6, o código 5552. Então, Ilhéus no 240, decola da pista 1-0, mantém a proa, mantém em frente até cruzar 2.000 ou então 3.000. Então, sai no perfil da Dael, direção Leda e então direto Ilhéus. O controle está operando em 1-98, transponder 5552 e a torre 108.6, o chané 6327. Correto, portão 0 no ponto, dia 327. Quando estiver pronto para puxar o acionamento, o Channel 6327. Aeronave modulando 0115. Na escuta? Correção no transponder 0115, modula a frequência do controle. Autorizada, pista 17, 120 graus, 149. Controle Salvador, bom 396, passa agora, vai passar o 060 para 5.000, autorizado o procedimento? O 1396 desce para 3.000 pés, ajuste no 09. 3.011, o voo 1396. O voo no 807 reduz para 2209, no 807. Redução 2209, boa noite 07. Azul 4032 estabilizado. 4032, torre 118.6, bom pouso. 18.6, ok. Papão meu, Romeu, Oscar Bravo, controle. Kilo X-Ray aos 32, chame o controle 19-8, até regresso. X-Ray. Autorizado até Quebec, Lima, Kilo Zulu. Reporte para cruzar nessa frequência. De Salvador, Papatango, Lima, Kilo X-Ray. Lima, Kilo X-Ray, 1.000 pés no corredor Axé, reporta fora da barra. X-Ray. 120 graus, 15 nós, o ajuste no 0, 11, no pouso autorizado, pista no 0. Leve pouso, 90, 4033. Salve Salvador, boa tarde, está 3155, informação Quebec, autorização para Guarulhos, 3360. E minha aeronave chamou? Piano 3155 da Quebec, está pronto para a cópia Guarulhos. Cliente Guarulhos, só um instante, a cota é 1011, o 3155. 1001, aguardando, 3155. Uno 807, solvente o radar para sequenciamento. Direita 220, limite ao localizador, 1807, desce para 3 mil pés, ajuste no 09. Direita, a gente pode falar na PRO 250, a 220, infelizmente negativo. PRO 250? 250, 1807. Esquerda 250, descendo para 3 mil, boa noite, 207. Só corrija a direita, 1807. Ah, desculpa, é a direita. Boa noite, 1807. Estacionamento, 355, meia da gente. 3155, pronto, cópia. Prossiga. Guarulhos 340, o Peruísque 50, pista 10, curva à direita, saída da L, da DEV, controle 119, decimal 8, transponda 5563, UTA 3155. Autorizado Guarulhos 340, Peruísque 50, decola no 0, curva à direita, saída da L, lei da DEV, controle de saída 1198, transponda 5563, UTA 3155. 5563, direita após chama pronto, Utah. 5563, chama pronto aí, dona. Paris, ingressado Interlagos, Vitor, Índia, Juliette. Ente, Vitor, Índia, Juliette. Controle, autoriza Vitor, Mike, Quebec, para rotatória. Controle, rotatória, Vitor, Mike, Quebec. 7. 1807, reduz para 2, correção, 1909, 1807. Reduzindo, 807. Condições de assumir na fura de Duna, 1807. Mais 5 milhas, tem funções. 7807. O Papão Romeu Serra, Hotel Charlie, vento radar para sequenciamento, curva esquerda pro norte. O Serra, Hotel Charlie, limite ao localizador. 219, só. 219, boa. Mais Quebec? Aguarde, Vitor Índio e Juliette. Boa noite, 07, tem condições de voar na proa de Duna? 7907, proa de Duna, 907. De Duna, oi. 4032, prossegue via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa vai reportar antes da Juliette, azul 4032. 72230, sem identificação, 050, chegada Amã, proa de Amã. 396, localizador Campo à Vista. 71396, 218,6, bom pouso. 286, obrigado, boa. Golf 677, pista no zero, curva direita, saída da El, Leia de Ilhéus, controle 119,8, transponder 5535, gol no 649. 00 graus, 12, né? Sim, já está autorizado o pouso na pista 10, está baixado travado. Paris, Sessão Interlagos, Vitor Índia Juliette. Sete, Vitor Índia Juliette. Paulo Salvador, 35627, 34 a bordo, 4 horas e 15 minutos de autonomia. Alterna Recife, está pronto para o táxi. 5627, livre táxi, Juliette, Alfa, ponto de espera 18,6, ajuste 1011. Juliette Alfa, 18,6 na ponte espera, 1909, ciente, o 5627 da Trip. 4032, dá passagem ao Trip e após prossegue para o portão 8. Etia, Guaranhos, passagem, depois segue via Juliette, portão 8, Azul 4032. 49, confirmando o transponder 5535. Papatango Vitor, Mike Quebec, 2-118-6, Vitor, Mike Quebec. Quer escutar com o problema no rádio? Que evite redução, se puder acelerar, inclusive, para evitar a espera, ok? Afirmativo, eu estou visual com o tráfego na final da 1-0. Pode coordenar para prosseguir como número 2? Mil pés, ajuste no 0 no 1. Curtando e aguardar autorização de pouso, Quebec. O Vitor Índia Juliette, 2-118-6, Vitor Índia Juliette. 2-118-6, Vitor Índia Juliette. Salvador, escuta do 2230, tá passando? Positivo, 2230, prossiga. 2230, você precisa fazer algum desvio ao longo da sua rota para evitar a formação aí da nossa frente. Tio 2230, tem condições de manter 200 nós, está presente na proa de Duna? 200 nós na proa de Duna? Então isso ali, porque reduzir, vai demorar mais um pouco. Confirme 2230. Sete agora aí, 3 milhas. Sete, Duna. Confirmo livre pouso, 120 graus, 12 nós, cheque o trem. Tem uma aeronave que está se aproximando aí à sua esquerda, mas pela projeção ela só pousa após o seu pouso, ok? Tem que autorizar o pouso, voo 1396, baixado e travado. Salvador, Vitor, Mike Quebec. Mike Quebec, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. É, prossegue na aproximação, aguardando autorização para pouso. Cruzado, pro de pelo, Vitor Quebec, Quebec, reporta descida. Boa noite, 07, estabilizado no ILS. 7 noite, 07, 2-118-6. Boa tarde. Oi, controle o 2230, passando. 2230, prossiga. Só tem que estar presente pro A120 por 20 milhas para evitar uma formação. Pro A120 por 20 milhas? Afirmativo. 7-2230. Vitor Mike Quebec, livre pouso no 7, 120 graus, 129. É, Vitor Mike Quebec. O 5627 ali mantém, já ficando pronto para decolagem imediata com o liberado. Ali mantém 5627. 2 Salvador, boa tarde, boa noite, 07, final, pista no 0. 7, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, 807. 807. Solo aos 4-2, livre pela cima direita, chama o 219 Solo. Próxima direita, 219 Solo, obrigado, ano 3 novamente. Vitor e Juliette, completando 360, mantém a aproximação, reduza e aguarde a direção de pouso. Completando 360, aproximação reduzida, aguarde a direção de pouso, Vitor e Juliette. Mike Quebec, solo 4-2, retorno a imediato, acelerando a reposta do Vitor. Tripe de decolar, 120 graus, 129, pista 10. Autorizado a decolagem, tripe 5627. 1396, boa, prossegue via Alfa e reporte antes da Juliette. Alfa, Juliette, bolo 3-9-6. Passaredo 2230, desce para 3 mil pés, ajuste no 0-9. 3